Ele é o perfume da rosa, o orvalho do campo. Ele é a doce pureza dos lírios, é a vida daquele que o quer. Para mim ele é o meu tudo. Pode ser o seu tudo também. Ele é a fonte de água viva, o pão da vida. Ele é, é a rocha que nunca se abala. É o meu Jesus de Nazaré. Para mim, ele é o meu tudo. Pode ser o seu tudo também.